A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que nós compartilhamos com vocês mais um dia e vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 22. Somente antes disso, hoje eu saúdo a todos que mandaram a mensagem e quero lembrá-los que nós ultrapassamos a barreira dos 900 acessos no final do mês passado e agora o nosso objetivo é atingir o número de 1.000 acessos e pessoas que ouvem as mensagens pelo WhatsApp e pelo blog. Estamos trabalhando com 15 países. Entramos agora na América do Sul, na Argentina, na América do Norte, na Europa, na Ásia, e estamos orando para que o Senhor nos dê a entrada também na Oceania e na África. Que o Senhor faça conforme o seu querer. O texto de Gênesis, no capítulo 2, 22, diz assim: Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo dois de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar de Deus que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: Permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. Isaque chamou por seu pai: Abraão, meu pai, ao que replicou prontamente Abraão: Sim, meu filho. Então Isaque indagou: Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu: Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Então entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando o teu filho amado, o teu único filho, esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes, serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Então retornou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a habitar. Algum tempo depois desses acontecimentos, disseram a Abraão que Milca também dera luz a filhos do seu irmão Naor: Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além disso, Reumá, concubina de Naor, também lhe deu os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maacá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esse é um capítulo lindo, um dos mais lindos de toda a Bíblia, e tem muito a nos ensinar, até porque é um texto clássico que nos faz compreender a vinda do nosso Senhor Jesus, a oferta de sua vida, a oferta de sua vida em substituição à nossa vida, ele que foi imolado em nosso lugar de tal maneira que perdoasse os nossos pecados, expiasse os nossos pecados. Então, Jesus foi sacrificado para que nós não fôssemos sacrificados. E no versículo 4, nós temos um destaque. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Esse terceiro dia aponta de modo claro e inequívoco para a ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia, se viu de longe o lugar que Deus havia determinado para a ressurreição do seu filho. E nós que morremos com ele na cruz do Calvário, morremos para o pecado, ressuscitamos em Cristo Jesus para uma nova vida. Então, Isaac foi poupado, mas Jesus não foi poupado. E ele não foi poupado para nos mostrar a extensão do amor de Deus para conosco. E Deus nos instrui, então, para construir nas nossas vidas e no nosso coração um altar de adoração por causa da sua obra salvífica. Quando nós observamos esse texto, algumas considerações a serem feitas. antes da aplicação. Deus não tenta ninguém, irmãos, como diz Tiago, capítulo 1, verso 13. Tentar é seduzir e enganar com um objetivo maligno e destrutivo. E essa é uma característica de Satanás, não de Deus, como nos mostra Lucas 4, 2, 1 Coríntios 7, 5, Hebreus 2, 18. Deus nos submete a provas para purificar-nos, santificar-nos e fortalecer a nossa fé nele, como em Êxodo 20, 20, Deuteronômio 8, verso 2. A prova de Abraão era requisitar o que mais lhe era caro, o seu maior amor, aquilo que lhe era absolutamente indispensável. Entretanto, essa prova, em vez de destruir Abraão, o levou ao topo da vida espiritual e uma fé inabalável em Deus. Abraão respondeu ao chamado de Deus com palavras de servo. Hineh, em hebraico, eis-me aqui. Que a Bíblia King James, tradução da Vulgata, segunda tradução da Bíblia, primeiro para o grego, depois para o latim, escrita em 1611, traduziu por Behold, here I am. A mesma resposta dada por Moisés e Samuel quando Deus os chamou pelo nome. Êxodo 3, versículo 4, 1 Samuel, capítulo 3, verso 4 a 8. A região montanhosa que circunda Jerusalém é Moriá, escolhido por Yahvé, a terra de Moriá. Aqui é uma grande área desabitada na época. Abraão deixou o altar da provação como um memorial pela experiência vital que teve para com Deus. O lugar onde também mais tarde apareceu o anjo de Yahvé, o Senhor, a Davi, segundo Samuel 24, 16 e 17, segundo Crônicas, capítulo 3, verso 1, e onde o templo foi edificado pelo rei Salomão. Olha que maravilha para o seu conhecimento. Nesse lugar onde Isaac ia ser imolado, foi construído o templo do rei Salomão, dando continuidade às cerimônias de sacrifícios e holocaustos de animais, mas nunca de pessoas. Hoje, o alto do Monte Moriá está ocupado por um magnífico santuário islâmico, cartão postal de Jerusalém, construído sobre o antigo altar onde Abraão se dispôs a oferecer Isaque em sacrifício a Deus sobre as ruínas do Templo de Salomão e sobre a famosa mesquita, Masjid em árabe, de Omar, e conhecido como Domo da Rocha, devido à sua imponente e vistosa cúpula dourada, obra reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Segundo o Islã, submissão a Deus, significa submissão a Deus, a religião dos muçulmanos, foi da mesquita de Omar que o profeta Maomé, Muhammad em árabe, partiu para Al-Miraj, viagem aos céus, diz o Corão. Al-Kirã em árabe, isto é, a recitação. Na quarta surata, capítulo 4, versículo Ayat em árabe, é quem professa melhor a religião do que quem consagra Alá, Deus é praticamente do bem e segue a crença de Abraão. O monoteísta é uma pergunta. Deus é praticamente do bem e segue a crença de Abraão, o monoteísta? O próprio Alá, Deus elegeu Abraão por fiel amigo. Perdão, é praticamente o bem e segue a crença de Abraão, o monoteísta? O próprio Alá. Deus elegeu Abraão por fiel amigo. Deus submeteu a fé e a lealdade de seu servo ao teste supremo e assim deu instruções a Abraão, Isaque e a todos os seus descendentes em relação ao tipo de consagração absoluta que a aliança do Senhor requer de nós. Eu vou repetir isso para você. Deus requer de nós um comprometimento total, absoluto. A nossa aliança não pode ser uma aliança parcial. Nós temos que nos entregar totalmente, consagração absoluta para com a aliança que nós temos com o Senhor. Esse trecho, esse teste histórico também prefigurava a consagração perfeita do sacrifício que outro descendente de Abraão ofereceria a Deus Pai, a fim de uma vez por todas consagrar o próprio Abraão e todos os seus descendentes espirituais completamente a Deus, cumprindo assim todas as promessas segundo a aliança estabelecida com Abraão. A devoção de Abraão corresponde ao amor eterno de Deus por nós na pessoa do seu único e amado Filho, Jesus Cristo. Esse foi imolado, esse foi sacrificado por amor de nós. Deus mantém a fidelidade extrema à aliança, ao ponto de entregar o seu bem mais precioso pelas nossas vidas. Ele entregou Jesus Cristo por nós. E nós, o que entregaremos para ele? Hebreus capítulo 10, verso 8 a 18, João capítulo 3, verso 16, em relação a Romanos 8, verso 32. Então, os irmãos podem já perceber que Deus fez uma prova com Abraão. Ele provou Abraão. Ele não tentou Abraão, porque tentação procede do diabo. Mas ele fez uma prova com Abraão. Se Abraão, de fato, o amasse, então ele deveria estar disposto a entregar aquilo que lhe era mais precioso, o filho por quem ele esperou muito tempo. Deus havia prometido esse filho, e quando ele concebeu, já foi um milagre, porque Sara era estéril e o corpo de Abraão ele já estava adormecido. Significa que ele não poderia conceber um filho. Mas Deus operou esse milagre e depois fez uma prova. Abraão se. Imaginem só. Esperou muito tempo pela promessa que Deus fez. E Deus cumpriu a promessa. E Abraão se apegou demais a esse filho por quem ele tanto esperou. E Deus pediu para que Abraão o devolvesse como sacrifício de louvor. E Abraão não recusou. Abraão foi até o monte e estava pronto a oferecer o seu filho. Mas ao mesmo tempo, o texto diz que antes de subir ao monte, ele diz aos servos: Nós vamos até lá em cima, nós vamos adorar o Senhor e voltaremos. Ele coloca no plural, ou seja, ele tinha fé de que Deus ia operar algum outro sinal maravilhoso, algum outro milagre e faria então com que Isaque fosse preservado. E Abraão teve fé, e como diz a Bíblia, isso lhe foi considerado como justiça, imputado por justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para uma aplicação às nossas vidas espirituais, irmãos, à nossa vida como um todo, trago a seguinte proposição, a seguinte ideia. A seguinte revelação da palavra de Deus: Deus prova os seus filhos. Abraão foi posto à prova pelo Senhor e disse: Eis-me aqui. Essa resposta mostra como ele estava disposto a ser provado e tornado um homem mais fiel e confiante em Deus. É isso que nós devemos dizer: Eis-me aqui, Senhor. Abraão foi obediente, demonstrando o quanto amava ao Senhor. A prova do nosso amor a Deus não é só uma declaração das palavras, não é só verbal, mas é através da obediência, porque quem obedece à palavra é semelhante àquele que construiu a casa sobre a rocha, e quem não obedece é semelhante àquele que constrói uma casa na areia, um castelo de areia, e a chuva vem, a tempestade vem e a sua casa desmorona. Sejamos obedientes, demonstrando o quanto amamos o Senhor. Deus disse para Abraão que levasse Isaque, seu filho, ao Monte Moriá e oferecesse como holocausto. Abraão obedeceu e tratou de caminhar ao lugar escolhido. Essa atitude demonstra a qualidade do relacionamento de Abraão com Deus. Qualquer pessoa gastaria horas argumentando com Deus e provavelmente não daria um passo na direção do cumprimento dessa prova. É bom lembrar que Abraão esperou até 100 anos para ver esse filho nascer, quando nem ele, nem a sua esposa tinham mais condição de ter filhos. Abraão confiava em Deus, irmãos, e depois de 3 dias caminhando, visualizou o lugar da prova. Essa referência a 3 dias, como eu mencionei, mais uma vez prepara as pessoas para entender nesse texto que ao terceiro dia Jesus ressurgiria da morte. Chegando ao monte, ele foi adorar a Deus. Mesmo na maior provação de sua vida, manteve uma atitude de adoração. Irmãos, não podemos ser cristãos que estão bem com Deus quando tudo está bem ou quando não estamos passando por prova. A verdadeira adoração em espírito e em verdade se verifica na hora da dificuldade, na hora da provação. O amigo de Deus, assim chamado, Abraão, pegou a lenha, que em muitos lugares na Bíblia representa a palavra do Senhor, e o fogo, que representa o Espírito. A palavra e o Espírito estavam presentes no coração de Abraão, o Espírito do Senhor. E o cutelo significa o juízo de Deus. O machado está posto à raiz. Aleluia. Quem crê no Senhor Jesus e confessar e assumi-lo como o Senhor da sua vida será salvo, e quem não crê já está condenado. Isaque, o seu filho, perguntou pelo cordeiro para o sacrifício, e seu pai, em uma das mais lindas respostas da Bíblia, respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. De fato, Deus providenciou o cordeiro. Jesus Cristo, o Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus providenciou que Jesus, o seu filho amado, fosse o cordeiro sacrificado para tirar os pecados de toda a humanidade que o aceitarem. Abraão preparou o altar, dispôs a lenha, amarrou seu filho. Quando estava pronto para imolar o seu filho Isaque, ouviu a voz do Senhor dizendo para que não estendesse a mão sobre o rapaz, porque a prova tinha terminado, e revelado que Abraão estava pronto a entregar seu amado filho. Deus nos prova, irmãos e irmãs, para perceber se aquilo que Ele nos concedeu e que se tornou para nós o bem mais precioso dessa vida pode ser devolvido a Ele ou consagrado a Ele como oferta, ou se esse bem precioso na nossa vida que Deus nos concedeu se tornou um ídolo. É bom lembrar que ídolo, idolatria, não é só imagem de escultura. Idolatria acontece todas as vezes que você coloca alguém ou alguma coisa em primeiro lugar na sua vida. Quando você coloca alguém ou alguma coisa em primeiro lugar na sua vida, então isso se torna um ídolo. Você está praticando uma idolatria. Deus não é mais o primeiro na sua vida. E se ele não for o primeiro, ele não aceita nenhum outro lugar. Queridos, de modo concreto, o Senhor é quem nos dá a namorada, o namorado, a esposa, o esposo, os filhos, as filhas. É o Senhor quem nos abriu as portas da faculdade. É o Senhor que nos concedeu o trabalho, é o Senhor quem nos dá as finanças, é o Senhor quem nos permitiu ter uma casa, títulos, honra. Qualquer dessas coisas podem ser bênçãos de Deus e provisão de Deus. Às vezes, como fruto de algo que parecia impossível, é um milagre e Deus operou. Contudo, as bênçãos que o Senhor nos concede devem ser respostas, perdão, devem ser postas no altar e devemos estar prontos a entregá-las de volta a Ele quando for solicitado. Muitas vezes, quando se espera muito tempo por alguma coisa ou por alguém que se deseja muito, essa pessoa ou essa situação se transforma num ídolo, como eu disse. Idolatria acontece quando colocamos uma pessoa ou uma situação ou alguma coisa em primeiro lugar em nossas vidas. Queridos, Deus é o primeiro, Deus é o único que pode nos conduzir à plena felicidade. Quem ou o que é o seu Isaque? É a minha pergunta hoje. É a pergunta do Senhor para nós hoje, para mim também. Quem é o nosso Isaque? O que é o nosso Isaque? Quem está ocupando o primeiro lugar na nossa vida, no nosso tempo, na nossa atenção? Nós estamos olhando para quê em primeiro lugar? É para alguém que gostamos muito? É para a profissão? É para o futuro das finanças? Isso pode estar se transformando no Isaque. Deus pode ter te abençoado com essas coisas, mas Ele deseja que elas estejam postas no lugar correto. E o lugar correto não é o primeiro lugar. O primeiro lugar pertence a Deus. Lembre-se que você pediu e Deus lhe concedeu. Agora esteja pronto a entregar o seu Isaque. Cada um de nós tem o seu Isaque. E nós devemos entregar o nosso Isaque a Deus e não transformá-lo num ídolo. O Senhor proveu um carneiro para Abraão imolar. Ele mesmo providenciou oferta para si mesmo, porque nós não temos condição de remir, apagar os nossos pecados. Nem temos condição de agradá-lo por nós mesmos, por nossas forças. Só o Espírito de Deus é que pode gerar em nós um espírito de adoração e um comprometimento com essa aliança com Deus, ao ponto de nos fazer tomar uma decisão. Eu entrego tudo a Deus e devolvo o melhor da minha vida, o melhor da minha atenção, o melhor do meu tempo, o melhor de todas as coisas que Deus me concedeu, eu entrego ao Senhor. O Senhor, mais uma vez, prometeu grande bênção por causa da resposta de Abraão na provação, porque o seu amigo Abraão ouviu a sua voz. Amados, Jesus é o Cordeiro que Deus providencia. Quando o menino perguntou a Isaac que estava tudo pronto, e o Cordeiro? E ele disse: Deus proverá o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que Deus providencia para toda a humanidade que nele crê, para que possa agradar ao Pai, aprender um modelo de vida perfeita e remir o pecado e ressuscitar da morte para uma vida eterna. É para isso que Jesus veio. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio providenciar para toda a humanidade que acredita nele a tudo aquilo que ele tem para as nossas vidas, a plenitude da vida que ele tem para nós. E Jesus também veio para nos ensinar um modelo de vida segundo o coração de Deus. Ele que foi chamado filho de Davi, e Davi é o homem segundo o coração de Deus, Jesus veio para ser o modelo. A igreja tem que andar segundo esse modelo. A igreja tem que ser cristocêntrica, centrada em Cristo. Os irmãos têm que ser centrados em Cristo, os pastores têm que ser centrados em Cristo, os missionários têm que ser centrados em Cristo, todos os irmãos têm que ser centrados na vida de Cristo Jesus. Hoje nós vemos tanta idolatria com relação à denominação. As pessoas fazem programações, até boas, boas palavras, mas sempre indicam tão somente a sua própria denominação. Não podemos fazer isso. Nós temos que indicar, é Jesus. Ele é o modelo da vida perfeita. É ele que redime todo o pecado. É ele que ressuscitou da morte para que nós ressuscitemos da morte espiritual, da segunda morte. Poderemos passar pela morte física, mas não morreremos da segunda morte, que é a morte espiritual, mas teremos a vida e vida eterna. Abraão não negou seu filho como oferta, mostrando o que Deus iria fazer por nós. O que Deus iria fazer por nós, não negando o seu filho unigênito como sacrifício único e suficiente por todos nós. Não é preciso mais fazer sacrifício ou penitência, meu querido irmão, minha querida irmã, das mais variadas denominações. Basta crer e obedecer, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O exemplo de Abraão mostra um homem que obedeceu a Deus na prova, porque confiava nele. Confie no Senhor. Lembre-se que Deus não deseja nenhum holocausto. Isso passou. Isso era parte da lei cerimonial, judaica. Ele não deseja nenhum holocausto em sua vida, porque ele mesmo já providenciou Jesus por sacrifício. Agora nós ficamos é com a ética de Deus, é com a lei moral de Deus, é com os mandamentos, com o decágono, com os 10 mandamentos de Deus. Na verdade, as provas que passamos objetivam nos colocar no eixo. Quando nós estamos correndo o risco de transformar algo ou alguém em um Deus, o Senhor nos prova para que nós coloquemos as coisas no seu devido lugar. Em minha vida, em sua vida, Jesus nos concede plenitude e eternidade, perdão e restauração completa. Ouça isso. Deus te concede plenitude, plena felicidade, te concede vida eterna, te concede perdão de todo pecado, te concede restauração completa na sua vida. Portanto, o Senhor não deseja, não precisa que nós venhamos a sacrificar nada que Ele mesmo tenha nos dado ou permitido que nós tenhamos. Jesus substituiu a qualquer sacrifício cerimonial, não havendo mais necessidade de mais nenhum sacrifício, já que a Bíblia diz que ele fez o sacrifício único e suficiente. O que importa para Deus agora é que nós obedeçamos, que nós tenhamos misericórdia. Ele mesmo diz: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Misericordiosos para com as pessoas, para com a dor das pessoas, para com a necessidade das pessoas. Não adianta fazer um cerimonial cultico, não adianta fazer um ritual na liturgia, toda uma liturgia, não adianta nada disso se nós não obedecermos ao Senhor e se nós não formos misericordiosos. Obedeça à voz do Senhor, não por medo, e sim pela certeza de que aquele que é poderoso para realizar em sua vida aquilo que foi considerado impossível, você considerava uma coisa que era impossível, Deus te concedeu. Ele também está pronto a derramar bênçãos semelhantes, proporcionalmente ao número de estrelas no céu e areia no mar. O inimigo não prevalecerá contra nossas vidas. E através de você, muitas pessoas serão abençoadas. A aliança abraâmica nos ensina a ouvir a voz de Deus, a confiar em Deus e a adorar a Deus. A aliança abraâmica nos ensina a obedecer a Deus, a ter comunhão com Deus, a comungar com o Senhor, na certeza de que todas as coisas de nossa vida serão abençoadas. Tudo em nossa vida será abençoado, porque nós somos novas criaturas, somos um novo ser gerado em Cristo Jesus e impulsionado agora, motivado pelo poder do fogo do Espírito Santo. Seja maduro e você será abençoado como um instrumento de bênção para a vida de muitas pessoas. Ainda essa semana, em uma conversa com um jovem, o Senhor me mostrou que ele foi levantado para anunciar como Jonas a 120 mil almas. E se ele crer e observar, ele poderá fazer isso, assim como você, assim como eu, segundo o propósito que Deus tem para cada um. Aceite a prova de Deus, e a prova vai amadurecê-lo para que você se torne um amigo de Deus, um adorador em espírito e em verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do fogo do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, nas mais variadas denominações verdadeiramente cristãs, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Meu irmão, se você quiser ouvir outras mensagens, temos cerca de 150 mensagens. Você pode acessar o blog e ouvirá, se você não pegou todos os capítulos de Gênesis, ou de Levítico, ou de Salmos, ou de Jeremias, ou de Mateus, ou de Apocalipse, ou de liderança. Curso para liderança, e logo, logo, logo estaremos entrando com outros livros. Vá lá até o blog, bloglogo7.blogspot.com. Bloglogos7, www.blogspot.com. Blog logo 7.blogspot.com. Ouça e anuncie o endereço desse blog, não para a nossa glória. Ele é só uma pequena ferramenta, um pequeno instrumento, mas onde as pessoas poderão ter um conhecimento e uma experiência com o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.